a luz se apagou. E eu não consigo mais ficar sozinho aqui sem você. É tão ruim, não tem sentido, prazer não há nada. Por favor, não me interpreta mal. Eu não queria nem devia te magoar. O vento vem, o tempo vai, passa por mim meio assim devagar. Vou dormir sentindo o que a solidão pode fazer. Ah, por ser ferido, por saber que o erro era meu, só meu. Já passou, agora já passou, mas foi tão triste que eu não quero nem lembrar. Ver você, ter você, nem querer mais de nós dois não tem nada demais. E pensar você aparecer pela janela tão bonita de manhã. Vem pra mim, não vai mais. Me abraça, me abraça, me abraça por tudo que for. Obrigado.